Vamos a corrigir res, sube, carga. Vamos a corrigir res, sube, carga. Vamos a corrigir res, sube, carga. Para que la gente del barrio goce. Thank you.